você me vê passando por aí, pode cumprimentar, sou o T.O.D.I. Tô sempre ali, andando na calçada, no promorar, eu e a rapaziada. Pode chegar, com Cristo eu tô a pampa. Aí pretinha, segura a minha mão que nem criança. Só assim pra não perder a esperança. Eu vejo pranto, eu vejo drama, mas só vai se entregar quem não se ama. Em qualquer lugar, o mundão nos engana, mas vai chegar aí. Escuta o que meu coração te diz, conheça a paz que habita aqui dentro de mim. Pra poder fazer o trabalho bem feito faz muito tempo que eu seguro na sua mão. Desde pivete prossigo com a missão. Irmão, seguimos assim com um rap do bom. Balançamos nossa igreja Batista, irmão, com som pro mestre do guerreiro campestre. Na escola de cristão não reprovei o bimestre. Tô sempre humildão, alcançando meus alvos. Eu vi os meus manos de lutar ser salvos. Poder ir pra igreja dividindo em pelejas. Viver sem os pecados quem é que não deseja. Mas Cristo na mente me dá pureza e fortalece as minhas fraquezas. A minha guerreira já está por vir. Deus está preparando pra mim. Tive o prazer de ver minha família na luz, pregando, curando, ganhando almas pra Jesus. Mesmo que tudo desmorone ao meu redor, vou buscar e manter a mesma fé de Jó, parceiros, que eu vou levar até o fim com fé. Deus traz mais bênçãos pra mim. Meu futuro vai ser te acompanhar, segurando a sua mão e não vou soltar.